minha oração. Hoje, parei pra refletir. Aí então pude enxergar o quanto Deus foi bom comigo e ainda continua sendo. Tem muita gente morrendo, bem ao meu lado. Mas graças a Deus sei que estou a salvo. Obrigado, Senhor, porque a sua verdade um dia me foi revelada. E foi graças a ela que minha vida foi poupada. Quantos se foram? Eu também já poderia ter ido. É, mas lhe dei ouvidos e hoje estou aqui. Aê, Carlinhos, valeu mesmo. Poderia ter sido um a mais, mas hoje me conto como um a menos. Mesmo vivendo no inferno, mal e cruel, no meio dos tiros e das drogas, agora acredito que existe um céu. E o meu desejo é que meus manos também possam enxergar isso e converter esses corações a Cristo.